borda, duas e três processam a Natal. Livre táxi, ponto de espera, pista no zero, azul 4206. Livre táxi, ponto de espera, da azul zero, ponto de espera. Está estabilizado o November S3 Golf, tem a pista aberta. Papa Romeo, November S3 Golf, completo final, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, bom dia. Azul 4206, repito os dados. TAM 3894, sua identificação, autorizada a chegar da Mari, desce para nível de voo 050. Desce que for, Mari, desce para o 050, 3894. TAM 3894, voo assistente, presente? TAM 3894, autorizada em TAP. Meu November X-Ray Golf, livre táxi à direita na Alfa, chame antes da Juliette. Qual local de estacionamento? Gente, a aérea está na escuta antes da Golf. Salvador, 4206 na PUC Caracaju. Azul 4206, contato radar, saída PUCA, subida mantênica de voo 350. Na subida PUCA ao 350, 4206. Táxi cruzando o Pátio Uno, com cautela ali próximo aos tapumes, indicando obras. E na Lima, Taxi Lima, chama a torre novamente em 1 no 8, decimal 6, para continuar no táxi. Salvador, Channel 6259, formação Papá para Guarulhos. Confirme? Confirmo, é o Channel 6259 para Guarulhos, informação Papá. Channel 6259, aguarde cota. Na escuta, obrigado. Qual a rota que o senhor tem aí? A rota que eu tenho aqui é para Zulu 10, Bridge de Zulu 16, para Hotel Zulu 3, Posse. É, tenho que verificar aqui que aqui está diferente. Aqui tem a Zulu 10, SMAP, DCT Awake, DCT MIA. SMAP Awake e MIA, Mike de Alfa, Maricá? Isso. Vou ter que consultar aqui dentro para chegarmos em um acordo. Boa noite, é o TAN 3897. Um pouquinho cedo, tem que dar papá, por gentileza 320 Guarulhos, quando possível. Salvador, 3491, sua identificação autorizada a chegada a AMAN, no ponto ideal, desça para nível de voo 050. Sul 4206, chame Centro Recife, frequência 12545. 545, boa noite, senhoria. 4206. Boa. TAN 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autoriza da final IS, reporte estabilizado. 2000 pés, 013, autoriza da final IS, reporte estabilizado, TAN 3894. 6259, a rota que o senhor tem então é Upper Zulu 90 Bridge, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poço. É essa que eu tenho aqui no plano de voo, é possível fazer ela? É essa que eu acabei de cotejar, de informar? Afirmativo. Pronto, então autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 90 Bridge, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto para Patiarle Lima. Após, conforme rota do plano. Decola da pista 90, curva direita. Saída da El, Leda, após bridge. Controle 120.8, torre 18.1. Meia, transponder 5167. Upper 0340 para Guarulhos, Upper Zulu 90, bridge, Upper Zulu 16, Bravo da Zulu, Trive, Poço, conforme plano. Decola da 90, da El, Leda, bridge. 208 após, 286, 5167, um transponder, posição 1. Protejamento correto, autorizado acionamento posto, chama para o táxi. Sente, vai reportar para o pushback acionamento. Ah, então reporte pronto. Reportará. Follow 1645. 645, Vitória, guarda de cópia. Aguardando. Tipo 5495, 9 milhas para Coral. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 940, chame o controle de eixo, conheço no 20.1. 20.1. 3897, cota. Copia 3897. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulu 90, SMAP, direto ao EIC, direto Maricá, a Pesulu 44. Decola da pista 90, curva direita, saída da EL, Leda, após bridge. Controle 120.8, torre 18.6, transponder 5167. Sente autorizado nível de voo 340 para Guarulhos. Via Upper Zulu 90, SMAP, Awake, Maricá, Upper Zulu 44, decola da 90, curva direita da Eule, da Bridge, a saída, 1208, controle, 186, torre, 5167 no transponder, está 3897, posição 05. Transponder 5176. 5176, então corrigindo, está 3897. Correto, 5176, chame para estacionamento. Chamará, está 3887. Oceaner 6259, confirmado o transponder, 5167. 5167, transponder Oceaner 6259. Gol no 645, autorizado Vitória, nível de voo 360, via Peruíste 50. Decola da pista 90, curva direita. Saída da El, Leda, após Eudes. Controle 120.8, torre 18.6, transponder 5174. Conforme Vitória 360, uniforme Whisky 50-50. Decola da 10, curva direita, após Dael Letra, após Eudes. Transponder 51-74, a torre 18-6 e o controle 120.8. Correto, chama para o estacionamento. Camará. Fala TIP 5219 para pushback estacionamento, faixa 3. TIP 5219, pátio 3, autorizado, chama para o táxi. Autorizado para o táxi 219. Vetoração para estacionamento, curva direita na proa 230, seu limite aqui de mais 1.00 de cimbra. Direita 230, limite aqui de mais 1.00 de cimbra, bom na 971. 971, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 971. Tipo 5491, desça para 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento LSX-2 e repostabilizado no localizador. Autorizado 2 mil pés, localizado em MS, pode estabilizar a localização de 491. Tem 54 no POB, autonomia G3 e 30 no Salvador, top necessidade. 5219, livre táxi, ponto de espera, pista 0, 3:30, Salvador, POB. 54. Gente, no ponto de espera, transferência, 5219. Gente, 3-4-1, ponto de espera, 286. 1013, Magiro 652, 19. 1013, firma. Olimpo 03, Salvador. Mobilizou o ILS, o TAN 3894. 3894, Torre, 1 noite, décima meia. 3896, 394, boa tarde. Cliente, guarda de cota. Obrigado. Só no TAN 3897, só confirmar o nível autorizado por 340. Para o TAN 3897. Afirmativo, a gente troca com o centro então, obrigado. 971, desça para 3 mil pés, QNH-10-13, vai seguir tráfego a sua posição de 11 horas, 10 milhas, rumo sudeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés. 73 mil, com bem 13, sente do tráfego, eu construí o mesmo onde quer. 971, pode confirmar só qual que seria o tráfego? É o Alfa Tango 72 da Trip. Tá bom, obrigado. Transponder 0130, 2 horas de voo, Olimpo 03. Torre 1 no 8 decimal meia, correto, chame pronto para o táxi. 00, limite ao lock, 97. Portão meia dúzia para pushback, acionamento. Voo no 645. Portão 06. Aguarde autorização. Aguardando. E acionamento, puxa no ponto de táxi. Tá pronto ou não? Falou, 6259 nem chamou para o acionamento. Chame pronto então. Chamaram, obrigado. Voo no 645, portão 06, autorizado o acionamento. Puxa, chame pronto para o táxi. Iniciando, chamará para o táxi. boa noite. Só 3894, livrando o sexto andar. 71, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 140, desça para 2000 pés, autorizado para o ILS X-Ray. 140-2000, autorizado X-Ray, 1971. Portão 3897, pushback acionamento. Portão 05, aguarda autorização, portão 3897. Guarda. Giro 5491, chame torre, 1-1-3-1-6. 18-6, grato, mapa lá. Salvador, é a trupe 5219, decola na sua escuta. 5219, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200 na Arbor, solicita a liberação na restrição de 15 milhas. O 219 está livre da restrição de altitude. Sente a restrição do 5219. Na Alfa, antes da Juliette, então 3894. 3894. Autorizado ingresso, portão 03 do Pátio 1. Portão 03 do Pátio 1, então 3894. O voo 1645 está pronto para o táxi, POB 101. Autonomia 3 horas mais 15, está alternando Campinas. Cliente, dê passagem ao Airbus da TAM sua frente. Após livre táxi via Pátio 1, à esquerda, Índio e Alfa, transferência para a torre. 1-1-8-6. Aguarda, Airbus, Índio, Pátio Alfa, gol. Quando 971, no complexo de aproximação, chame torre 1936. 36, obrigado, 971. Tupã 3897, portão 05, autorizado acionamento. Poxa, então tá. Boa tarde, 3897. Até Taxi Hotel. Quando atingir a taxa, até eu chamo a torre de cruzamento, Olimpo 03. Livre táxi até antes da Juliette, PIP 5491. Gol 1971, livre na sua escuta. Gol 1971, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, pro 02, 971. VIP 5491, autorizado táxi, posição 04 do pátio 3. VIP 5491. O TAM 3897, posição. Posição 3897. Através da Juliette. Gente. Então, trip 5491, aguarde para ingresso. Guardará para ingresso, 5491. Contato da 3897, 218 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia, Alfa, transferência, boa noite. Índia, Alfa, transferência, boa noite. Ingresso agora, trip 5491, posição 04 do PAT 3. 4-9-1. Voo 971, livre ingresso, posição 02 do PAT 1. 02, 971. Controle Salvador, voo 16, 45, decolado na escuta. Controle 645, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, gol. Alfa, reporta antes da Juliette, Olimpo 03. Alfa, reporta antes da Juliette. RC5219, chame centro Recife e solicite diretamente ao centro. Frequência no 26.0 até no 28.8. 260, 288, prato. Olimpo 03, autorizado o cruzamento do Pátio 1 via Juliette. Pois alta transferência para a torre. Manner 1001, request start up over position. Five four, six four. Affirm, 6254. Five Manner. Ah, Ocean 6259. Position 1. Start up approved. Waiting to push back due to P3 will pass behind of you. Okay, no problem, sir. Just request to start the over position now. It's clear. And then call for a push. Call me for a push, that's all. You do 6-1, 6-2-5-9. Passing 1,700 up to 320. Sound 3897, with a contact on Patrick. Climb to level 340 down to Patrick. 340 down to Patrick, up 2,000, can you fly? Breathe position. Canning to Patrick, sound 3897. Passing departure, time 3897. RC5, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 125, 133325. The Ocean 6259er, request pushback. Request pushback, report right to Taxi Oceania 6259. Will do for Taxi Ocean 6259, thank you, Miss. Contact receipt center 15.1, if unable 133.25. Contact receipt center 125.1, 133.25, turn 389972, good night. You're welcome. On the ocean, 6259, request taxi 166, endurance 0440, and alternate Bravo Golf Lima. 6259, for the taxi via taxi India, on short 1110, contact the tower 118-6, QNH 1013. 1013, and the India into hot point, contact 1866, ocean 6259. Boa noite, Felipe, 5464. O 5464, tudo copia? Afirmativo. Autorizado na nível de voo 190, decola 110, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Via Golf 677, controle Salvador PR 120, decimal 8, transponda 51153. 190, Maceió, decola 5410, primeira curva esquerda, Pulca, Caju, Golf 677. 1208 é o controle, 5164, que eu estou já estou correto, uma promo pushback funcionamento. E você está falando pronto para pushback e funcionamento de faixa 3. 5464, pode ser para o Pushback. 5464, está autorizado, chama o pronto táxi. Veio para trás. Good evening, Oceana 6259. 6259, radio contact on the Patrick, Clubs, Variable 340, clear to fly direct to Leda. Direct to Leda, proceed, Miss Climby 340, 6259. Para o táxi, o TP 5464, total 40 pessoas a bordo, autonomia é de 3 horas e 20, alterna Salvador. O TRIP 5464, está autorizado o táxi via Apache 1, nota sua Índia, ponte para o 10, chama a torre 118 decimal 6, com ajuste altímetro 9014. Desde 2.6, obrigado. Fly direct bridge to Ocean 6259. Stand by 6259. Roger. Fly direct to bridge. Direct to bridge, appreciate me, 6259. Channel 6259, contact TP Center 125.1 if your neighbor 133.25. 251-3325, Ocean 6269. 6259. Salvador, boa noite. TAM 3197, informação Quebec, está na ponte 3. O TAM 3197, está autorizado o Galeão, o nível de voo 360, adequadão no zero, curva direita, saída da EL, transição lenta após voo bridge, após voo no zero, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, pere 120.8, transponda 5421. Então tá, tá autorizado pro Galeão 360, da Cova 10, curva direita, da El Leda Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, Lúcio Barbacena. Aí chegamos no Galeão, 208 é o controle, 5421 é o transponder, portanto 3197. 3197, cotejamento já correto, estou pronto, feedback funcionamento. Pode chamar. Controle, muito boa noite, TRIP 5464. TRIP 5464, contato radar, suba para nível de voo 90, saída PUCA. 90, saída PUCA, se puder coordenar lá com o centro de controle às 17 horas. Está um pouquinho atrasado para tirar atraso, vou voar direto nível meio escuro para o Maceió. Aguarde, 464. Aguardando, muito obrigado. Direto Maceió, TIP 5464. Direto Maceió, 5464. Muito obrigado pela colaboração, Zé. Oito meia meia, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 014. Tango, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reposte avisado no localizador. 2.000 pés, permanece avisado no lock, clima de alcance.